sublime do céu. Que honra é adorar o seu nome, Jesus. Que privilégio. Não há nome mais santo, não há nome mais digno, não há nome mais poderoso, Deus. Não há nome mais puro, não há nome mais doce, não há nome mais lindo do que o Teu. Diante dele todo joelho se dobrará, diante dele toda língua confessará. Exaltado é teu nome na terra e no céu, na terra e no céu. Nome sobre todo nome é o teu nome, Deus, é o teu nome, Deus, pra sempre. Diante dele toda linda.